patrones. 3485, autorizado por Sistema 0, vento 200 graus, 089. Autorizado, Sistema 0, vento 34, 80. A linha 4-0, vento 200 graus, 109, azul 2, azul 597. A linha decola da 10, azul 5, 197. Índia, acione a identificação na planilha 070 e ajuste em Salvador na 019. Confirme se o senhor já avisou, já viu a visão na época. Certo. O Capão Romeu Romeu Índia, acione o código 0222 para o seu normal. Azul 2068, chama Recife agora, frequência 1.2685, alternado 1.25.45. O meu cliente poderia confirmar a procedência, destino e tipo do Comex? Pode estar em contato radar 58 milhas noroeste em Salvador, vigilado. Lima, National 6200, Squawka Dent, clear for Medellin, Azazu, stand at level 050. Então, 3191, pista 90, autorizado LR decolar, vento 200 graus, 0629. 7 CA e decola 3190. Pista na 7, autorizado LR manter. Tem como 97, minha receitadora, frequência 128.35, alternado 123.8. Azul 4090, chama identificação via do mediano, deixa para nível 050. 3 horas, direto de Itapuí. Show 00, e eu estou no LSX 11, 182,000 feet, conecto 1019, e posso estabelecer. Clear December 2006, all for established, Shanti 200, LS 2190. Está vindo lá para direito, tem um, aquela cara que acompanha a história. Aqui vem a telefonação, 3191-2081. Valeu. Eu acho que a pista é 1,7 ou mais minutos. Sítio 00, making road in Itapa position. Descendo na track of level 050. He makes the road in that position, descendo para o level 050. What's the reason to get it to perform a hold position, please? Perform a shot level? 7050, could you confirm? What's the reason? Reason asked because I needed to perform a hold position. Question is 6200, runway 10 at Kilbert, to Elmore and the runway. Okay, roger, thank you very much. Azul 4060, programa espera uma posição um bom medo, pista 1-0 impraticável devido ao animal na pista. Isso e mantém o nível 060. Agora meu Romeu com Índia, informa a pista 1-0 impraticável devido ao animal na pista, mantém o nível 070. Programa espera uma posição a mão. Bravo, acho que o decorador 18, chame 20-8, por favor. Obrigado, vai se ver, sua ata. Controle do somador, Romeu Bravo. Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar decolagem, saída área posto, decorador 200. Ah, bola 300, Romeu Bravo. Depois uma mais uma, controle. Chamo 08. Essa é o para prosseguir na subida e evitar tráfego em esperar a posição ITAP. Houve a esquerda na proa 240, limitado por 20 milhas. Esquerda 240, limitado por 20 milhas. Romeu Bravo Oscar. Pela linha 337, cadê a sua identificação? Isso é via BF para o nível 070, correção 080 nível, programa espera a posição BF. Pista 1-0 praticada devido animal na pista. Sim, 080. Na metro índia, estação vetor para o final da 1-7, houve a esquerda, esquerda na proa 1-0-0, ainda mantendo o nível 0-7-0. precisou de liberação da pista até como 10 minutos de previsão. Você procede para uma sete na presente? Eu tenho uma plena chegada e podemos estar então na posição IPAP nível 060, AG4060. Nível 060. Fechamos 6200, runway updated, 17275, flight heading Duna position, flight 1018, we pass it to the localizer. Passarei de 9804, mantenha a escuta. Estacionário 6200, contact final approach, frequency 119.8. Final approach, 119.8. 3060, vetora só para 70 metros, curva esquerda na proa 020, seu limite é localizador. Relativo, pista 10 já está liberada, aguardo novas instruções para interceptar o localizador. Então, meu Bravo Oscar, está no tráfego, sessão de 2 horas, 23 milhas, com alma norte, cruzando no Lema 50 em descida, é entra E, 190. Obrigado. A G4060 está no tráfego, sessão de 1 hora, 21 milhas, com alma sudoeste, cruzando no nível Lema 55 e subindo para 200. É Charlie 25 Bravo. Com 3191, chame Recife agora, frequência 128.35, alternado 123.8. Chame do 120.8, bom voo. Até 08, então, como é que me passa? 5, alterna 123.8. Controle Salvador, papa, papa, como é que me passa? Papo Uniforme, Mike Uniforme, suba e mantenha o nível 210 via saída Arbor. Saída Arbor, Uniforme, Mike Uniforme. Passarinho 9808, achando a identificação, chegada da Mediano, pista para o nível 070. Com 3191, controle. Com 3191. Chame Recife agora, frequência 128.35, alternado 123.8. 2335.38.39. Aguarde, Torino Manolo, muito bom dia, voo 1395, já está ainda a próxima posição da pista 10, pronto. Voo 1395, pista 10, 3 ABL, mantém. A linha mantém na pista 10, 1395. Passarei 9804, emissão sua descida para a nível 070. Papa Romeu Whisky na Weber Alpha. Papa Romeu Whisky na Weber Alpha, contato radar, suba para o nível 430 via São Volano. 430 via São Volano, Whisky na Weber Alpha. Uniforme, Mike Uniforme, você vai cumprir a restrição da saída? É, saída Arbor 1, não é isso? Sim, vou direto elétrica da presente e subindo para o nível 260, Uniforme, Mike Uniforme. Aponte, direto elétrica, obrigado. 260. 4060, chama-se na Salvador, frequência 119.8. 19.8. Romeu, Romeu, Bravo Oscar, está autorizado direto do destino, qual? Está autorizado. Romeu, Romeu, Bravo Oscar, está autorizado direto do destino, qual? Romeu, Romeu, Índia, vista para 3 mil pés de ajuste na 08. 3 mil pés, mas quero provar 100, Romeu, Oscar. Eu te falo quando visual para a mudança de regra, Romeu, Índia. Partido batido, desce para 3 mil, para prestar a visual. Quero me ajudar o retorno. Indicada é o número 5 para posto. Decolagem 5-0-0-395. Onde localize course, Mission 6200. Mission 6200, salão. Está autorizado uma tenha chegado, hoje na 6337, descida agora até o nível 060. Fala até chegar então, 060, tá por aí. Primitivo, hoje na 6337 e uma tenha sua indicada. Para uma tenha indicada? Sim, Ocean S 6200. Good morning. Can you draw 0-9-1-0? Clear to land. Wind is 200 degrees, 10 knots. Clear to land, Ocean 6200. Como é que você está com a parede? Ah, sim, sim. Como é que você está com a número 4 na próxima sala da parede? Rádio 4060, vista para 2 mil pés, autorizado o sinal de fotogênia do LSXC, após estar desligado no localizador. Rádio 4060, por favor. Agora 4008, bom dia, bom domingão aí, bom 395. 8. 119, pessoal, 8 graças. Salvador, muito bom dia. Voo 1395, decolando Sambo 1. Salve, Zona 395, contato radar, via Sambo 1, suba para a nível 360. Sambo 1, subindo 360, voo 395. Então, meio risco, November Alpha, chega de indicador, a frequência 1-2-8-35, alterna 1-2-3-8. 2038, está autorizado para 2 mil pés, informe quando visual para mudança de regra. Autorizado 2 mil pés, depois estará visual para fazer uma mudança. Passarela 9804, chama final Salvador, 1-1-9-8. 7-0-8-9-8-0-4. Está sempre curva direita. Mantenha a proa 030, o localizador. 030, limite lote do passarinho lá do Intermar. Chanel é 367, futuro internacional LS, curva esquerda para 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, Chanel é 337, grato. Utilizando o passar mental. Curva 460, chame turno no 8 do sinal 95. A saída na Rio 076 se mantém a 4 metros, NH1019, número 3 na aproximação, período 07-2009. A saída na 204, bairro de Vendo da Cidade, para 4 metros, Chanel 367, deixe manter no vídeo 050. 050, é 337. Chanel, a aproximação dessa viatura, e como chuva leve, tudo pronto. Tá, sim, chuva leve, tudo pronto. 090, 5407, a gente mantém pontos para inicialmente e após chuva com a companhia na final. Esse é o Mato Ponte Sera, Rio Pai Sábio, 4200. 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 1401, 4.7337. Gol 9150, está retroado, siga para 9050. 050, 9050. 0019. 2.16.1019. 3.70 via Momo. 370 via Momo, gol 04. O 4.50 é 3.010. 3.10.904. 060. Então, a pista liberada, porém na peça indicada, agora para aproximação é o número 620. Bom, no 395, chame Recife agora, frequência 128.35, alternado 123.8. Agora Recife, 12835, alternando 238. É, bom dia, agora 325. Bom. 2950, chama o final Salvador, 119.8. 198, graças. Frequência 128.8, alterna 135.3. 28835, 3, uniforme, vai aqui no fone. General 0-9-9. Descendo para 5.000 pés, com 3.19, gol 9.5. General 3.357 de curva agora esquerda, para o 1-9-0. Até mais tempo, 0-3-7. Tem capacidade de visado. Vai para a área, 3.37. Autorizando o descendo para 2.4, após 1950, retratando o seu testamento, mantém a presente pro limite ao localizador. Esse mantém a presente pro limitado pelo localizador. O 9150, esse mantém para 3.000 pés, que me dá 1.09. Para 3.000, 3.09, vou fazer 4060 no solo aos 35, chama 209. 2, obrigado. 04, agora de referência para 2. 4, 2, 3, 7. 2295, André 37. 19150, resulta 2743009, tráfego total de 12 horas, 10 milhas, como oeste, com 170 de drag speed, é Alfa Tango 72. Estamos reduzindo agora para 560 nós. Autorização para ingresso para final, motor a corrida. 230 da Gol, pode esperar a próxima. 230, mantenha, pode esperar. Mantenha. Chamar 6337, tu? 6337. 9. Tráfego ainda não avistado, está ligado com o campo? Afirmativo, igual. Sim, como o tráfego, é um Sirius 2-0, mantendo agora 1000 pés no setor norte do campo, não interfere no seu eixo de aproximação, pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento 2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, Chamar 6337. Azul 4207, vinculado aos 37, chame 20, desceu a 8, meu irmão. 208, boa, Azul 4207. Então é a passarela 9804. Bom dia, passarela, altímetro 0108, reporte passando marcador externo. 0108, reporte externo, passarela 9804. Surgimento alerta, sua posta habilitada no localizador. Tem que ser para 2-3, autorizado IRS, como mandar estabilizado no localizador, o nosso cidade. Ajuda 758, deixa para 3 mil pés, ajuste na 0-1-8. 3-3-2, deixa para 0-5-0. Se espera agora pela direita, aguarde a final da 7. Está previsto mais dois tráfegos em aproximação para o 0. Na escuta, agora pela direita, curva. Vai bater, espera, vou ganhar aqui. 685-2545, gol 1-0-4. Esperando o passarelo 9804. O litoral, na cor do Carol Lebar, na tela, na tela que é de país. É que é a pessoa da borda? Pode. 219, apoia, grato. Seguinte, passarinho do 9804, vento 200 graus, 089, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, passarinho do 9804. Passarinho do 9804, pista livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso, passarinho do 9804. Imagina 5-0, chame o turno no 8, decimal 9-5. 2-4-1-0-5-0-0. Assim, meu corrija. Mais um 360, a aeronave anteriormente mencionada, agora está passando a posição duna. Creio que em mais 3 minutos será autorizado o ingresso na cidade da cidade. não tinha essa escuta, mais uma, espera por uma direita, Romeu, por favor. 714, número 6, dúzia para Ponja, e dúzia para 250 Norte. Bom dia, voo 9150, estabilizado no ILS. 9150, bom dia. Altitude 0018, sua aproximação, guardando pista livre, está seguindo um passarinho já na curtíssima. Tráfego adicional, o Cirrus 20, mantendo mil pés no setor norte do campo, sem interferência no eixo de aproximação. Ciente, voo 9150. Cadê o ajuste na 018? 2000, formulário estabilizado, azul. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Eu já Passarinho 9804, solos 42, livre na eco, chame 219. 219. Papá, Lima, Mike Fox, confirma essa pessoa? Dá pra ir, já me fizeram, o banco está na visual com o contrato na final da 908. Lima 950, pista na 0 livre, pouso autorizado, vento 220 graus, 099. Sendo livre pouso, gol 9150. Gol 1230, visual 3, está sua companhia na final? Ainda não. Seguinte, forte visual, gol 1230. Conta da venda, não contrato na final. Lima 230, após passagem do tráfego, ali mantém a 0. Ali mantém após a passagem do tráfego, Lima 230. Como, Romero? Como está visando com o plano aqui na final? Não, sim, foi a. Vai parar outra vez, está indo para o Romero. Pista 7, vento 240 graus, 109. Autorizado o pouso 7, roda a Cunha. Pista 207, eu me resisto agora, frequência 128, décima 3, 5, plana 123, décima 8. 23735238, azul 4207, boa. Primária 128, décima 35. 2235 na primária, 4207, boa. Agora 230, pista no zero, do colégio atrasado, vento 240 graus, 109. Iniciando, 93. Para 3 mil pés, ajuste na 08. 3 mil pés, 08, 74. 758. Líder 758, completa final, chama 3 Salvador, 118, decimal 95. Líder 75, boa. Oi, Salvador, azul 2758, estabilizado. Azul 2758, continua a aproximação, guardando a transação de pouso, altímetro 08. Aguardando. F2400 é o número mesmo, né, Cris? Engona 230, vinculado aos 46. Acione e transpone 5146, chame o controle desse, 1.20, desse maluco. Certo, vai chamar o controle agora no 208. Controle Salvador, vamos no 030. Chame o nível 97. Olá, não se prepara no nível 370, via Tuca. Certo, solicita o 250 como final. Submarino nível 250, aguarde a transição como nível final, voo 1230. Certo, vai subir uma 250, aí aguardando, voo 1230. Luz 40 graus 08 nós. Branco Índia, bom dia. Goluna 230, 30 nível 250 como final. Autorizado 250, goluna 230. 714, autorizando a final do estacionamento, desça para 2.000 pés e informe estabilizado. 27, informe estabilizado, 4.7, 4.